Onde eu chego você tá, já não me respeita mais. Você tá me provocando demais. Se é pra me fazer sofrer, você acertou em cheio. Se é pra me fazer beber, olha aqui meu desespero. Já bebi todo o estoque desse bar, e você ainda quer me machucar. Tá passando na cara, beijando esse cara, sorrindo pra mim só pra me torturar. Eu tô te aplaudindo de pé. Agora eu tô te conhecendo. Acaba comigo por dentro. Faz o que você quiser. Me troca por outro qualquer. Eu bebi todo o meu sofrimento. Bate que agora eu aguento. Pode bater que agora eu aguento. Aí é chonato, menino. Assim vamos beber. Já bebi todo o estoque desse bar, e você ainda quer me machucar. Tá passando na cara, beijando esse cara, sorrindo pra mim só pra me torturar. Vai, faz o que você. Eu tô te aplaudindo de pé. Agora eu tô te conhecendo. Acaba comigo por dentro. Faz o que você quiser. Me troca por outro qualquer. Eu bebi todo o meu sofrimento.